Olá, ouvintes! Começa agora o Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Felipe Melo e quem está comigo hoje é meu colega Daniel Gonzaga. E aí, Daniel? Olá, Felipe! Olá, ouvinte! O Na Escuta leva até você informação de qualidade para o seu dia a dia. Bora viajar com a gente nessa estação? Bora! Lembrando que todas as edições do nosso rádio jornal estão no site www.radioinufo.online, repetindo www.radioinufo.online. Isso mesmo, agora você confere o que a gente preparou para a edição de hoje. Na Escuta, informação que toca. Vamos falar sobre o empreendedorismo social, vertente do empreendedorismo tradicional que busca promover boas ações em comunidades e grupos marginalizados. Você vai entender ainda do que se trata a reforma tributária que tramita no Congresso Federal, como as mudanças propostas vão atingir o contribuinte. Fique atento à nossa entrevista com a presidente da OAB de Uberlândia, Ângela Botelho, sobre o fim da prisão após condenação em segunda instância no Brasil. Tem bastante cultura, com uma reportagem sobre o incentivo à leitura, hábito essencial para o desenvolvimento das crianças. E no nosso quadro de crítica de mídia de hoje, você relembra o filme Central do Brasil, marco do cinema nacional em comemoração aos 90 anos da atriz Fernanda Montenegro. No programa de hoje, vamos descobrir como o podcast tem sido incorporado pelo jornalismo no Brasil. Você confere uma reportagem sobre as situações em que o aborto é legal no Brasil e conhece também o grupo Nua Vidas, que atende mulheres vítimas de abuso sexual. Foco nos estudos. A gente traz uma reportagem sobre os rankings de classificação das universidades do Brasil e do mundo. E na reportagem especial desta semana, você conhece o PAPD, Programa de Atividades Físicas para Pessoas com Deficiência, da Faculdade de Educação Física da UFU. O Na Escuta está no ar. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. A gente abre esta edição falando sobre empreendedorismo social. Esse tipo de empreendedorismo é muito importante, pois promove benefícios sociais a grupos em situações de vulnerabilidade. E foi pensando nisso que a repórter Clarice Bertoni conversou com empreendedores aqui de Uberlândia e pessoas que acolhem os benefícios dessas ações. Bora ouvir? O empreendedorismo social tem como objetivo produzir bens e serviços que beneficiem a sociedade com foco nos problemas e nos sujeitos que os enfrentam, a fim de realizar mais iniciativas, programas e ações para que uma comunidade, cidade ou região possa se desenvolver de maneira positiva e sustentável. Flávio Muniz é criador e coordenador da ONG Escola da Vida, que atua no bairro São Jorge e oferece educação e socialização para crianças, jovens e adultos. Eu já era formado em administração de empresas, mas eu nunca tinha feito nenhuma aplicação para terceiro setor. Só que eu comecei a tentar pensar um pouco dentro de uma lógica empreendedora, mas não no sentido de responsabilidade social de empresa, mas no sentido de como que uma pessoa simples, a sociedade civil, quando se organiza, pode realizar um projeto. As ações sociais do Flávio começaram em sua casa, mas se expandiram para outras famílias do bairro e em 2009 chegaram até o universitário Jean Salles. E eu entrei aqui para fazer reforço escolar. Eu fazia reforço de matemática e de português. E ao longo do tempo eu fui conhecendo os outros projetos que ele tinha aqui e a partir daí comecei a ficar envolvido nessas outras atividades que envolvia a comunidade. Eu comecei a virar voluntário e ter certas responsabilidades dentro da ONG. Outro exemplo bem sucedido na cidade de Uberlândia é o Uber Hub Code Club, um programa de incentivo à formação de desenvolvedores de software com apoio de entidades, empresas e pessoas físicas interessadas, entre eles Valber Schartz, que é cofundador do projeto. Esse ano nós formalizamos a instituição, passamos a ser uma associação privada sem fins lucrativos, cujo objetivo é iniciar jovens de 13 a 21 anos em lógica de programação de computadores. A nossa motivação foi atender uma demanda do mercado por programadores. Essa demanda ela não é só do mercado local. Existem cerca de 400 mil vagas abertas no Brasil. O programador Hilton Júnior foi um destes jovens beneficiados pelo Uber Hub. Ele explica que oportunidades como essa são raras para alunos das escolas públicas, porém, muito importantes. Então, projetos como esse também é bom para inserir no mercado de trabalho, como foi o meu exemplo, e bom para poder treinar o raciocínio lógico, ou vai que tem algum jovem que não sabe o que quer fazer, tenta fazer um curso assim que é gratuito, que é fácil, rápido, e gosta. Acaba achando uma nova coisa que deixa ele apaixonado. O estudante Jean alerta para o fato de que o empreendedor social disponibiliza seu tempo para ajudar uma comunidade que nem sempre está preparada para esta ajuda. Muitas pessoas estão nessa mentalidade de eu não consigo. Uma dessas pessoas era eu. Eu achava que eu não ia conseguir. Os adolescentes ficam nesse tipo de mentalidade e não entendem o porquê desse trabalho, não entendem também o porquê que elas têm de entrar numa faculdade, o porquê que elas podem entrar em uma faculdade pública. O administrador Flávio conta que quando a ONG foi criada, eles lidavam com questões específicas, como a violência no bairro, e que isso foi alterado. Hoje nós estamos lutando contra uma ideia muito forte, uma ideia de negação da realidade, uma ideia de negação de que as pessoas são importantes, uma ideia de negação dessas minorias. E é muito complicado, porque nós estamos vivendo um momento difícil. E nós, como sociedade civil organizada, Escola da Vida, nós nos opomos a isso porque nós acreditamos que é a educação que resolve todos os problemas. Então, o nosso maior desafio é continuar lutando. O empreendedorismo social busca resgatar as pessoas de situações de risco e promover a melhoria de sua condição de vida na sociedade, por meio da geração de capital, inclusão e emancipação social. Aqui foi Clarice Bertoni para o Na Escuta. Valeu pelas informações, Clarice. É sempre legal conhecer essas iniciativas desenvolvidas na cidade. Agora quero saber se você, ouvinte, está por dentro da reforma tributária. Nosso repórter Guilherme Desopa preparou uma reportagem sobre a proposta de reforma que atualmente tramita no Congresso Nacional. É isso aí, vamos conferir? Felipe, tenho certeza que você e o ouvinte vão entender direitinho o que é essa mudança tão polêmica. É com você, Guilherme. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o sistema tributário atual possui cerca de 63 tipos de tributos. Eles se dividem entre impostos, taxas e contribuições. Na opinião do economista e especialista em política fiscal Benito Salomão, essa quantidade imensa de tributos precisa ser revisada. O sistema tributário mais ou menos moderno, ele deveria se pautar por alguns princípios. Quais são esses princípios? Primeiro, o princípio da simplicidade. Segundo, o princípio da progressividade, que significa que você deveria cobrar mais de pessoas com maior capacidade de pagamento. Isso não acontece no Brasil. Em terceiro, o princípio da não distorção sobre as atividades econômicas, o que também não acontece. Então, a nossa carga tributária ela atua extremamente prejudicando a nossa atividade econômica, criando distorções alocativas de investimentos, inclusive regionais. Então, a nossa carga tributária ela é muito ruim, tanto do ponto de vista distributivo, quanto do ponto de vista da eficiência econômica. Sob esse aspecto, eu acho que uma reforma tributária seria extremamente bem vista. E já existe uma proposta do governo de reforma tributária. O projeto tramita no Congresso Federal e, de acordo com o governo, pretende simplificar o pagamento de 5 tributos em apenas um. Esses impostos são o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ISS, que são os Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza, o CONFINS e o PIS, que são contribuições. Todos eles seriam substituídos pelo IPS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A proposta foi apresentada no Congresso pelo deputado Baleia Rossi e apadrinhada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O governo pretende criar uma nova CPMF para potencializar a arrecadação do Estado, algo que o presidente Jair Bolsonaro disse em sua campanha a ser contra. Para o economista Benito, essa solução é equivocada. O governo tem tentado discutir a recriação da CPMF, que no nosso entendimento seria algo muito ruim, porque nós já temos uma carga tributária demasiadamente elevada. Então, junto com a reforma tributária que simplificaria impostos, o governo estuda recriar a CPMF aí, ou um imposto parecido com a CPMF, né, para poder ampliar aí a sua base de arrecadação. Né? A arrecadação do governo é renda privada que é canalizada para o Estado. Então, Isso, em grande medida, está sendo posto como uma ideia para solucionar a crise fiscal que o país já enfrenta já há 5, 6 anos. Né? E eu entendo que o nosso problema fiscal ele é de outra natureza, ele é de natureza do crescimento das despesas públicas. Então, nesse aspecto, você ampliar novamente a base tributária, criar novos impostos, não me parece algo razoável. Algumas das principais críticas é que essa nova reforma de tributação estaria apenas simplificando a atual e não reestruturando a base de financiamento do Estado, discutindo, por exemplo, a taxação de grandes fortunas. Segundo a especialista em tributos Márcia Rosado, uma possível CPMF afetaria diretamente o bolso do trabalhador, que teria mais um imposto para pagar. Entretanto, os empresários também seriam muito prejudicados. CPMF nada mais é do que fazer o trabalhador botar a mão no bolso mais uma vez. Não vai solucionar o problema da tributação no país. Uma das questões abordadas pela reforma prevê o aumento na alíquota de impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Isso, por exemplo, dobraria o preço dos remédios nas farmácias. Os impostos passariam de 8% para 17%. Atingindo diretamente o consumidor e influenciando na saúde pública. E como foi falado pela tributarista, é importante todo mundo ficar de olho na reforma tributária, pois isso afeta diretamente no consumo de produtos essenciais para a sobrevivência de uma pessoa. Espero que essa reportagem tenha sido esclarecedora. Guilherme Desopa para o Na Escuta. Olha, essa reportagem do Guilherme esclareceu muitas das dúvidas que eu tinha sobre o sistema tributário do Brasil. Valeu, Desopa! Do nosso ouvinte também, Felipe. Agora, mudando um pouco de área, um dos assuntos que atualmente tem se discutido foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a prisão após condenação em segunda instância. Isso mesmo, e essa decisão é bastante controversa, porque permitiu que pessoas como o ex-presidente Lula fosse solto após 580 dias na prisão. Para entender melhor, nosso colega Cássio Lima entrevistou a presidente da OAB de Uberlândia, Ângela Botelho. Bora conferir? Caminhando para o fim de 2019, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal colocaram mais uma vez em pauta a prisão em segunda instância. O placar foi de 6 a 5, pela proibição do início do cumprimento da pena, que só poderá ser executada após o fim de todos os recursos cabíveis. Entre os brasileiros, o assunto tem causado polêmica. A presidente da OAB Uberlândia, Ângela Botelho, recebeu a reportagem do Na Escuta para explicar o que muda após o novo posicionamento da corte. A entrevista ocorreu na sede da subseção, no bairro Patrimônio. Porque o que a gente verifica hoje é que os recursos, quem é favorável à não prisão em segunda instância, é porque sabe que ele vai poder protelar aquele processo, aquela liberdade do indivíduo por vários anos. Essas mudanças, elas oscilam mais de acordo com a conjuntura política ou necessariamente por uma questão legal? É, hoje a nossa Corte Superior ela está dividida, né? 6-5 não quer dizer que estão convencidos dos votos, né? Está quase no empate. Então, assim, a meu ver, a forma da decisão atual, ela está mais vinculada à questão política do que à questão legal. A meu ver, como cidadã comum. Agora, é evidente que a legalidade, ela tem que prevalecer. Mas, para ela prevalecer, os poderes constituídos, no caso o STF, eles têm que trabalhar, julgar com rapidez. E isso também a nível de segunda instância e terceira e primeira instância. Pode provocar uma insegurança jurídica esse posicionamento da corte? Qualquer decisão que traga uma comoção da população contrária àquela decisão de um órgão superior, seja legislativo, executivo ou judiciário, isso vai trazendo um prejuízo tanto para a sociedade, questão de moral, de ética, de postura, de bem comum, de buscar a busca da verdade. Então, a partir do momento que você começa a ter decisões mais na teoria, sem realmente aplicar o que se vivencia a sociedade, isso pode trazer uma comoção da sociedade contra essa atitude e isso trazer ao caos. Em função disso, o judiciário com esses posicionamentos, ele estaria contribuindo mais para fortalecer a democracia, passando pelo viés constitucional, ou ele está contribuindo para gerar uma convulsão social, talvez sem limites no país? Nós, da área do direito, a gente precisa fazer esse movimento também junto com a sociedade para que as mudanças venham ocorrendo, porque assim, nós precisamos criar esse equilíbrio dentro do nosso meio. Porque é evidente que onde tem democracia, tem pensamentos diferentes, mas também precisamos, dentro de toda essa discussão, sairmos maior e com mais conhecimentos para que a gente possa continuar no sistema. Então, a meu ver, somos responsáveis por o que está acontecendo. Aquele que está numa zona de conforto, ele tem que chegar, sair dessa zona de conforto e vir também junto com a sociedade fazer esse movimento de forma responsável e comprometida. Vir pensando só em ideologia não vai chegar a lugar nenhum. Está faltando ideal para a sociedade, para o cidadão? Sim, eu acho assim, como a gente tem ideal de família, de trabalho, de empreendedorismo, de estudo, é importante também o cidadão estar também ligado nas questões políticas do país, seja envolvido numa instituição ou seja mesmo nos movimentos que acontecem no dia a dia no nosso país. Ângela Botelho, obrigado pela sua participação aqui no Na Escuta. Obrigada, fico agradecida e a OAB está sempre à disposição de vocês. Eu conversei com a presidente da OAB em Uberlândia, Ângela Botelho, sobre a decisão do STF de impedir a prisão em segunda instância. Agora, ela só pode acontecer após esgotar todos os recursos da defesa. Cássio Lima, para o Na Escuta. Valeu pela entrevista esclarecedora, Cássio. A discussão desse assunto, com certeza, ainda vai dar muito pano para manga. Sem dúvidas. Agora me conta, Daniel, quantos livros leu em 2019? E você aí de casa? E todo tipo de livro conta, hein? Desde autoajuda até os acadêmicos. Felipe, pro meu trabalho de conclusão de curso foram muitos, mas a literatura ficou bem de fora este ano. Pensando nisso que a Giovanna Cavalcante vai falar para a gente da importância do incentivo e da criação do hábito de leitura para as crianças, dentro e fora das escolas. É contigo, Gi. Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta a maminha. Eduardo Cabral tem apenas 7 anos e está na fase de alfabetização. Sapo Cururu é uma das leituras que mais gostou de aprender e depois a cantar. Leituras como poemas e músicas são um dos métodos de incentivo para as crianças, já que são formas diferentes de se aprender, se comparadas às maneiras habituais que são passadas dentro de sala de aula. As escolas têm criado alguns projetos que incentivam a leitura com abordagens cada vez mais interessantes para as crianças. A pedagoga e professora Kátia Cabral, durante os mais de 20 anos na profissão, foi fundadora de vários projetos de incentivo ao hábito de leitura. Kátia afirma que é importante o incentivo a esses tipos de projeto para que as crianças se interessem pela leitura desde cedo. É muito importante que as crianças participem de projetos de leitura, porque eles têm vários objetivos, como incentivar o hábito e o gosto pela leitura, leva a criança ao mundo da imaginação e da criatividade, além de auxiliar nas diversas disciplinas escolares e na interação através das redes sociais. Eu fiz um projeto, Ler é Preciso, em algumas escolas da rede municipal, onde os alunos levavam os livrinhos para casa, faziam rodízio, e os pais acompanhavam o desenvolvimento da leitura dos filhos. Segundo o Instituto ProLivro, leitor é aquele que lê pelo menos um livro a cada 3 meses. Com essa definição, e de acordo com a pesquisa de 2015, Retratos da Leitura no Brasil, o número de pessoas que não leem vai para mais de 44% da população brasileira. A psicóloga Isabela Martins, especialista em crianças e adolescentes, explica como a leitura ajuda a desenvolver diversas habilidades cognitivas usadas durante a leitura. Ela pode ajudar no desenvolvimento cognitivo, social, socioemocional e até biológico, né? Porque tá tudo ligado. Somos seres biopsicossociais, então a nossa posição psicológica, social, tá amplamente ligada com o nosso biológico. A leitura, ela vai estar contribuindo nos aspectos do desenvolvimento gerais da criança. Como ela vai se colocar no mundo, como ela vai lidar com seus sentimentos, porque tem tanto livro legal, né, que trabalha sentimento, responsabilidade, criatividade. Então, a criança vai estar aprendendo de forma lúdica, de forma convidativa, que foge desses moldes tradicionais, né? Os livros propostos dentro das escolas, assim como as atividades, muitas vezes não são suficientes para desenvolver todas as funções cognitivas. A pedagoga Kátia afirma a importância para o desenvolvimento das crianças de ler além do que já é proposto dentro de sala de aula. Eu penso que é imprescindível que as crianças sejam estimuladas a lerem além dos muros escolares, ou seja, nos diversos ambientes em que frequentam, com livrinhos literários, gibis, jornais, cartazes, os nomes de lojas, as placas, enfim. É importante que as crianças percebam que estão rodeadas de palavras, de textos e de informações. Segundo a pesquisa de 2015 do Instituto ProLivro, em países desenvolvidos, a média de leitura é de 7 livros por ano. No Brasil, esse número não chega a 5, contando com livros didáticos. Se excluirmos os livros que são propostos dentro de sala de aula, o número cai para menos de 3 por ano. Para incentivar os alunos a ler não apenas por obrigação, os projetos criados pelos professores com o auxílio das escolas vem o sentido de ajudar no aumento de leitores, assim como no prazer com a leitura. Giovana Cavalcante, para a Rádio IN. Valeu, Gi! Eu vou aproveitar esse incentivo e tentar ler mais nas férias de fim de ano. E você, Daniel? É, eu vou também, Felipe. Ler é muito bom para o conhecimento, estimula a imaginação e traz cultura, né? Traz demais. E por falar em cultura, você já viu o filme Central do Brasil? É, eu já vi e é um clássico do cinema. Pois é, o filme é um dos melhores exemplos do cinema brasileiro e foi um divisor de águas na carreira da nossa grande Fernanda Montenegro. Inclusive, ela completou 90 anos de idade agora em outubro. Como homenagem a essa grande atriz, o Gabriel Cacheta preparou um quadro esperto sobre esse longa. Com você, Gabriel. Solta o verbo. Solta o verbo. Charlot, Olga, Dona Picucha, Dora. Com aquele nervosismo da primeira vez, Fernanda Montenegro deu vida a centenas de mulheres durante sua vida como atriz. Arlete Pinheiro da Silva Torres, nome completo de batismo da dramaturga, completou 90 anos em 2019. Fernanda Montenegro foi a primeira brasileira a ganhar um Emmy Internacional e a única a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. A atriz foi nomeada por seu trabalho em Central do Brasil, de 1998, e é sobre esse filme que vamos nos aprofundar aqui, no Solta o Verbo. Histórias reais de pessoas reais. Assim começa o filme Central do Brasil. Cartas ditadas por analfabetos são transcritas pela professora Dora, interpretada por Fernanda Montenegro. Em certo dia, a escritora encontra Josué, menino pobre que nunca conheceu seu pai. Após a mãe da criança ser atropelada por um ônibus, Dora ajuda Josué a encontrar seu pai no Nordeste. E é neste percurso que a professora aposentada começa uma jornada de autoconhecimento que mostra a verdadeira complexidade do ser humano. Você é um castigo na minha vida! Eu tô com fome. Não, e eu? Eu não tenho fome, não é? Eu não tenho fome, só você. Não tem comida, não tem mais dinheiro, não tem mais comida. Acabou. Se é isso que você quer saber, acabou. Fernanda Montenegro consegue humanizar a personagem Dora, que está sujeita a erros e acertos. Um exemplo disso é quando a professora aposentada tenta vender o menino Josué, mas se arrepende quando descobre que os compradores, na verdade, matavam as crianças para vender seus órgãos no mercado negro. Dora já não consegue enxergar amor ou nobreza no mundo. Para ela, todas as pessoas que ditam as cartas têm algo podre ou obscuro escondendo. Em partes, Dora perdeu sua própria humanidade, se tornando descrente e cínica. E quando Dora conhece Josué, transfere suas próprias frustrações ao garoto. Mas durante sua jornada, ela passa a se ver no menino. E quando consegue se reconciliar com o pai de Josué, ela também se reconcilia com seu próprio pai. No dia que você quiser lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Tenho saudade do meu pai. Tenho saudade de tudo. Central do Brasil também é um mergulho de um outro Brasil, onde os ônibus de viagem não tinham ar-condicionado, os telefones e as mensagens não estavam ao alcance de todos e ainda circulavam notas de R$1. E o filme anunciou um novo tempo, que podemos comprovar hoje. A rota de imigração se invertia. A busca não era pela sobrevivência econômica, mas sim pelo resgate das tradições e do sentimento de família. talvez, na época de lançamento do filme, a visão de um Nordeste acolhedor, ao contrário do Rio de Janeiro, uma cidade degradada, era muito idealista. Mas hoje o filme não se mostrou equivocado, e já podemos ver cidadãos orgulhosos de sua regionalidade. O filme mostra o retorno do nordestino para sua terra, como se tivesse chegado a chuva, que Luiz Gonzaga fala em uma de suas músicas de maior sucesso, Asa Branca. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Então, assim como a viagem dos protagonistas nos levava do ambiente urbano opressivo para as terras abertas e solares do Nordeste, o caráter de Dora evoluía do oportunismo e grosseria para a autodescoberta e afetuosidade. O cinema brasileiro tomava novos caminhos nesse momento, explorando o real e o ficcional. Gabriel Caixeta, para o Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Show de bola, Gabriel. A Fernanda Montenegro é realmente uma lenda. E você, ouvinte, tá esperando o quê para adicionar esse filmaço à sua lista de assistidos? Depois do programa, vou correndo ver Central do Brasil mais uma vez. Felipe, você costuma ou gosta de consumir podcasts? Eu gosto bastante. Sempre quando vou correr, coloco meu fone e escuto vários podcasts, principalmente de esportes. E você, Daniel? Bom, eu sou suspeito para falar desse tema. Consumo bastante, chegando a quase 10 horas por semana. De quase tudo, esportes, humor e política. Foi por isso que eu conversei com o Rodrigo Vizeu, que pesquisa o assunto e ainda apresenta um podcast bem legal. Confere aí. Todo ano ser o ano do podcast virou uma piada na comunidade podcaster. Até que em 2018 chegamos à marca de 50 milhões de ouvintes do formato, de acordo com a podpesquisa do mesmo ano. O formato, antes majoritariamente independente, também chegou para os grandes meios de mídia. A CBN, a Folha de São Paulo, entre outros meios, também investiram no podcast. Hoje, o formato pode ser um veículo de grandes reportagens, como é o caso do Presidente da Semana, que através de técnicas de storytelling e um bom roteiro, conta a história dos presidentes do Brasil, desde a proclamação da República até o eleito em outubro de 2018. É, acho que sem dúvida é storytelling. Acho que eu tentei buscar o melhor dos critérios jornalísticos de pesquisa histórica. E o roteiro, acima de tudo, tem que ser atraente, né, para as pessoas gostarem de ouvir. Acho que foi o diferencial aí, que as pessoas se interessaram. Então, teve uma audiência grande. Isso aí, a gente tem que ter um roteiro atrativo, atraente, que tenha tensão dramática, toda essa coisa do storytelling. E esse trabalho só cresceu em 2019. A plataforma Spotify cresceu em 8 milhões de usuários, muito em conta do investimento em podcasts, algo que começou no Brasil só no ano de 2018. A gente já tem vários podcasts jornalísticos, todos os principais jornais do Brasil têm podcasts diários. Acho que já é um formato que o ambiente jornalístico abraçou completamente. As potencialidades são grandes e a gente já está fazendo isso. Espero que isso cresça muito mais, mas acho que a gente já está caminhando para uma maturidade aí, se é que já não estamos nela. Esperamos que o formato continue crescendo e mais pessoas produzam seus próprios podcasts. Quem sabe não saia um novo presidente da Semana dos Alunos de Jornalismo da UFO? Volto com vocês. Agora, vamos para um assunto sério e polêmico. Daniel, a prática do aborto é ilegal no Brasil, e mesmo assim, pesquisas indicam que mais de 500 mil de mulheres interrompem a gravidez por ano. Pois é, alarmante. É, na esperança de reduzir esse número, que a descriminalização do aborto está tão em pauta nos últimos anos. Mas existem exceções em que interromper a gestação não é crime. E é justamente disso que o Aurélio Barcelos fala na reportagem que ele preparou para a gente. Vamos ouvir? Segundo um relatório publicado em 2018 pelo Instituto Guttmacht, em 20 anos a taxa anual de aborto em países ricos, onde a prática é legalizada, passou de 46 para 27 abortos para cada 1000 mulheres em idade reprodutiva. O mesmo não ocorreu em países em desenvolvimento. A taxa global se manteve quase estável, passando de 39 para 36 a cada 1000 mulheres. No Brasil, é possível realizar o aborto, mas só em alguns casos, como conta a presidente da Comissão do Direito da Família da OAB de Uberlândia, Dulce Mota. Nos casos da gravidez resultar de estupro, nos casos da gravidez resultar em risco de morte para ela e nos casos dos fetos anencéfalos, né, que foi uma decisão vinda do STF em 2012. Desde 2000, 28 países mudaram suas legislações. Quase todos se tornaram mais liberais ao aborto. Em relação a como o Brasil trata o assunto, Dulce ressalta que o governo brasileiro precisa analisar com cautela essa questão. A decisão não pode ser pessoal, né? Nem para o lado religioso. Vivemos num país laico, então a decisão tem que trazer benefício para todos, em prol da sociedade. Eu entendo que deve ser ouvido, né, a sociedade. Inclusive, tem um processo que tramita no STF a respeito desse assunto. Em Uberlândia, o grupo Noa Vidas do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia atende mulheres que foram vítimas de estupro e pretendem manter a gestação ou abortar. A psicóloga Marisa Elias conta como é o atendimento do núcleo. A pessoa que procura o núcleo, ela vem em busca de ajuda, porque ela sofreu uma violência e ela precisa de orientação, ela precisa de acompanhamento médico, de acompanhamento psicológico. O aborto, ele é uma das consequências, caso haja, né, como consequência da violência, uma gravidez, e essa gravidez for indesejada. Mas antes de chegar nessa situação, todo um trabalho é feito, né, com essa pessoa, no sentido de cuidado médico e psicológico, para que as consequências dessa violência sejam minimizadas. No caso de mulheres que levam a gestação adiante, o Noa Vidas também garante o pré-natal e o parto. Mas o principal papel do núcleo para a psicóloga é a reintegração social. Uma grande preocupação nossa é que essa pessoa possa retomar sua vida, né, com o mínimo de sequelas possíveis. A gente precisa criar um espaço que seja protegido para que ela tenha segurança de dizer da sua dor. E a partir disso, ela possa se sentir em condições de lutar contra essa dor e de se refazer, porque é uma vida nova que recomeça. Aurélio Barcelos, para o Na Escuta. É, Daniel, aborto é algo muito sério e tem que ser tratado por quem entende realmente do assunto. Isso mesmo, Felipe. Temos que lembrar ainda que é um problema de saúde pública. Não dá para discutir essa questão pensando no lado moral ou religioso. Concordo demais. A gente tem que ter propriedade para não sair por aí espalhando besteiras. Mas, enfim, agora vamos falar de algo mais leve? Vamos, mas ainda de muito interesse para nosso ouvinte, a qualidade do ensino nas universidades públicas. Ou melhor, os índices que medem essa qualidade. Existem pesquisas e rankings que listam as universidades do Brasil e do mundo, de acordo com alguns fatores. E por isso nossa repórter Gabriela Bonato preparou uma reportagem sobre a posição mais recente da UFO. E já adianto que a nossa situação não está muito boa em relação aos anos anteriores, viu? Confere aí. Os rankings universitários são instrumentos de classificação que se baseiam na combinação de inúmeros indicadores. Alguns deles são o número de estudantes internacionais que frequentam a instituição e o número de publicações de trabalhos acadêmicos em línguas estrangeiras. Todo ano, a Times Higher Education, uma organização mundial, faz uma compilação das melhores universidades do mundo. E neste ano de 2019, a Universidade Federal de Uberlândia caiu na classificação dos rankings e ficou de fora do ranking mundial de universidades. A assessoria de comunicação da universidade informou que desconhece os critérios dos rankings e, por isso, optou por não comentar a pesquisa. Mas, dentro da universidade, já foi formado um comitê que visa melhorar o desempenho da UFO nos rankings mundiais. A professora Maíra Córdula, membro do Comitê de Rankings e do Programa para a Internacionalização da UFO, explica um pouco sobre como funcionam os recém-formados comitês de rankings da universidade. A UFO montou um comitê de rankings, né, formado por representantes de várias áreas, que possam contribuir para o levantamento de dados, né? Por exemplo, como membro do PROINT, de um comitê de mobilidade da ADRI, o nosso objetivo é estudar a metodologia dos rankings para entender melhor os dados que precisamos informar. O levantamento avalia anualmente as melhores instituições de ensino superior do mundo. A UFO foi a única entre as que caíram de posição no Brasil. Em Minas, a melhor colocada foi a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que ficou em terceiro lugar nacional. A professora Verônica Angélica Freitas, membro do Comitê de Rankings da UFO e do Comitê para a Internacionalização da UFO, aponta quais as prioridades para a universidade subir nos rankings. Eu acho que o que dá mais visibilidade acaba sendo ensino e pesquisa. E pensando em internacionalização e nos critérios de formulação dos rankings, né? que a pesquisa é o que resulta em publicações internacionais, e o ensino que nos possibilita atrair professores e estudantes estrangeiros e formar os nossos alunos para que eles também consigam concorrer e disputar vagas no Brasil e fora, né? O resultado da UFO é decepcionante. Vai à contramão do balanço brasileiro. No levantamento, o Brasil aumentou o número de universidades que entraram na lista, com 46 universidades brasileiras, contra 35 no ano passado. A Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual de Campinas foram consideradas, pelo terceiro ano consecutivo, as melhores instituições de ensino superior no ranking. A líder global, segundo o estudo, é a Universidade de Oxford, na Inglaterra, pelo quarto ano consecutivo. A professora Maíra aponta a importância dos rankings. Pelos estudos que a gente tem feito, acredito que é muito importante a gente conhecer as metodologias dos rankings para a gente colocar e para a gente poder ter um retrato mais próximo da realidade da nossa universidade, da UFO, né? E o ranking é sempre interessante para os estudantes e para a visibilidade da universidade. Os rankings universitários são relevantes instrumentos de classificação, especialmente porque mostram-se capazes de influenciar decisões de investimento, agendas educacionais nacionais e fluxos internacionais de estudantes. O ranking realizado pela Times Higher Education considera mais de 1.300 universidades de 92 países. Gabriela Bonato para o Na Escuta. Obrigado, Gabi. Triste saber que a UFO caiu na classificação e ficou de fora do ranking mundial. Mas vamos torcer para ela subir de posição nos próximos anos. É isso aí, Daniel. A gente quer ver esse espírito desafiador. E falando em desafio e na UFO, nossa Faculdade de Educação Física tem um projeto de extensão muito bacana chamado PAPD. Ele integra pessoas com deficiências na sociedade por meio dos esportes. Muito legal, né? Demais! Quero conhecer mais esse projeto. Conta pra gente. Vou fazer melhor. Eu preparei um material sobre o PAPD na nossa série de reportagens especiais sobre projetos de extensão aqui na UFO. Para encerrar esta edição do Na Escuta, solta aí! O PAPD, Programa de Atividades Físicas para Pessoas com Deficiência, é um projeto de extensão da Universidade Federal de Uberlândia, desenvolvido pela Faculdade de Educação Física, FAEF-UFO, desde 1982. Segundo a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e proclamada pela ONU em 2006, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. De acordo com Solange Lima, formada em Educação Física e coordenadora do projeto, o PAPD contempla todos os tipos de deficiência e faixas etárias, de crianças a idosos. Nós temos no programa todos os tipos de deficiência, então deficiência física, visual, surdez, intelectual, múltipla deficiência, que é a deficiência, duas ou mais deficiências associadas, por exemplo, deficiência física e intelectual. Temos também pessoas com um transtorno do espectro autista. Solange explica que não existem restrições nas atividades do projeto, que todas as pessoas, independente da sua deficiência, podem realizá-las. Claro que em função da limitação, a gente faz planejamento e seleciona algumas atividades de acordo com os interesses, né, e as necessidades também das pessoas. Então, alunos com maior comprometimento físico, motor, fazem atividades na piscina e atividades psicomotoras. E alunos com mais independência, aí eles fazem os esportes. Então, por exemplo, os deficientes intelectuais, eles fazem, participam do futebol. Segundo o censo IBGE de 2010, o Brasil possui 24% da população total de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental. Em números, isso significa que cerca de 45 milhões de brasileiros são deficientes. E o esporte é uma maneira de incluir as pessoas com deficiência na sociedade. Para Lucas Lara, psicólogo do esporte, é um modo deles romperem barreiras e preconceitos existentes na sociedade. A ressocialização, vamos dizer assim, acontece no sentido que às vezes só fica presa em casa, às vezes a família impõe isso, né, que a pessoa, como tem a deficiência, vai ficar só aqui em casa, não vai sair para lugar nenhum. Então é uma oportunidade das pessoas com deficiência poder, muitas das vezes, conhecer novos lugares, viajar, né? Tanto é que eu trabalho com atletas paralímpicos, eles adoram viajar porque saem da cidade, vê pessoas novas, conhece pessoas novas. O esportivo proporciona essa identidade, entendeu? Da pura superação positiva. O PAPD é um exemplo claro de que o esporte é fundamental. E Solange relata que ao longo dos 37 anos do projeto, muitas pessoas foram beneficiadas. Nós temos alunos que chegaram no programa usando cadeira de rodas, usando bengalas, muletas, né? E hoje são pessoas que andam sem o auxílio, né, desses equipamentos. Então, são muitas histórias interessantes, autonomia, né, dos alunos, a gente observa que melhora muito, a ligação emocional deles com os acadêmicos. Para Lucas, a psicologia alinhada ao esporte de portadores de deficiência é fundamental e ela sofre pequenas adaptações. O trabalho desenvolvido enquanto psicólogo do esporte com pessoas com deficiência não muda muito, no máximo é uma adaptação. Entendeu? O objetivo é o mesmo. Então, o único fator é adaptar a técnica para a pessoa que está ali. Mas o objetivo final é o mesmo, tanto atletas quanto para atletas. O trabalho do psicólogo é proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades emocionais, comportamentais e psicológicas. Sabendo da importância da psicologia, o PAPD possui um trabalho conjunto com estagiários do curso de psicologia. Solange ainda salienta que qualquer estudante de qualquer curso pode participar do projeto. Atualmente temos um grupo de estagiários da psicologia fazendo um trabalho com as famílias, supervisionados pela professora Marineia. A nossa intenção é que vários outros acadêmicos de outros cursos possam participar. E é aberto, né? À medida que as pessoas têm interesse e querem conhecer o programa, o programa não é exclusivo da educação física. Ela faz um convite para os estudantes que têm interesse em contribuir de alguma forma no projeto. Quem tiver interesse em participar, é só nos procurar na educação física, é bem aberto. Qualquer pessoa, qualquer professor, qualquer acadêmico pode participar conosco desenvolvendo as atividades dentro da sua área de formação, dentro da sua área de interesse. As atividades acontecem às terças e quintas-feiras, no período da tarde, das 2 às 4. Vamos ficando por aqui, Felipe Melo para o Na Escuta. Show de bola, Felipe! Projetos como esse ajudam até pessoas fora da universidade e são uma experiência tanto para a nossa formação acadêmica e profissional. Esta edição do Na Escuta contou com Amanda Marques e Heitor Gomes como editores-chefe. Com os repórteres Aurélio Barcelos, Clarice Bertoni, Daniel Gonzaga, Felipe Melo, Gabriela Bonato e Guilherme Desopa. O produtor de quadro, Gabriel Caixeta, e na entrevista, Cássio Lima. Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazzo e na orientação, o professor Vinícius Dorme. Muito obrigado, ouvinte, pela companhia. Lembrando que você sempre pode escutar as edições do nosso Rádio Jornal pelo site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. O Na Escuta vai ficando por aqui. Até a próxima! Na Escuta é um rádio jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.